sabor é bom demais. Não sai o gosto, o cheiro, o teu amor de mim não sai. Não sai. Assim feito rima e canção. Assim feito amor e paixão. Uma oração e Deus, uma oração.